ideia, a verdade tem que ser dita. Jesus morreu na cruz por você, vê se reflita. Não te desamparou, não. Mesmo sozinho, mesmo quando as pessoas te esqueceram, ele estava contigo, é seu amigo, abrigo pra onde for. Salmos 23, o Senhor é meu pastor. Nada, nada me faltará, eu sei que tu suprirás. Alivia minha dor, cuide até do meu respirar. Conduza-me, Senhor, pela vida eterna. Nessa terra eu não dou brecha, alerta, eu sigo com a mente aberta. Amparado na fraqueza, eu vou com a fé na vitória. Lutando pra vencer, pois a derrota eu jogo fora. Descarto o pessimismo, não. Deus tá comigo, me livrando da maldade, iniquidade, do perigo. Amparo em meio às tempestades, tribulações. Provando nossa fé, ações em situações. Pra quem achou que tava tudo acabado, graças ao Messias pode amar e ser amado. Pra quem achou que tava tudo acabado, encontrou nos ombros do Pai um perfeito amparo. Pra quem achou que tava tudo acabado, graças ao Messias pode amar e ser amado. Pra quem achou que tava tudo acabado, encontrou nos ombros do Pai um perfeito amparo. Quem captou fez tipo Lázaro, que ouviu a voz do Senhor e não ficou no desamparo. Deus não esqueceu, mas alguém o esqueceu. Mas por que será, se por todos Cristo morreu? Por mim, por você e também pelos fariseus, adultérios, traíras, saduceus e ateus. E quem entendeu fez a diferença. Até hoje está muito bem acompanhado, espiritualmente não tem nenhuma doença. Marchando na batalha, muito bem adaptado. Onde estiver escuro, você será canal claro. Sairá vazado, percebendo que lá vem pecado. Sua percepção vai ter perfeito faro. Ficará só o caco quem deu atenção pro barato. É como diz o ditado, barato sai caro. O céu existe pra quem sabe ser pássaro. Pra quem achou que tava tudo acabado, graças ao Messias pode amar e ser amado. Pra quem achou que tava tudo acabado, encontrou nos ombros do Pai o perfeito amparo.